tenho ouvido todos os porquês. Nem por um segundo deixo de amar você. Eu te conhecia mesmo antes de nascer. Quando ninguém via, eu via você. Na palma de minha mão, seu nome escrito está. Meu filho, como eu o amo. E esse amor é maior que o oceano. Oh, meu filho, não quero lhe ver sofrer. Na cruz troquei de lugar com você. Mas por favor, meu filho, não diga que estou longe porque você é menina dos meus olhos. Eu lhe ofereço paraíso, eu preparei o céu, vem morar comigo. Eu vou lhe servir na minha mesa, você é herdeiro das minhas riquezas. Eu lhe ofereço paraíso, filho, eu escolhi, não se esqueça disso. Em breve estou indo lhe buscar. Ele tá vindo nos buscar, igreja. Aleluia. E toda luta vai passar, e todo pranto vou enxugar, e toda dor vai acabar, e a alegria vai chegar. Eu vou te abraçar forte, ali não haverá mais morte. Você vai cantar como nunca cantou, assentado no trono, agora estou ouvindo. Santo, santo, santo é o Senhor, ouvindo. Santo, santo, digno de Senhor, ouvindo. Santo, santo, digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, digno de louvor. Eu lhe ofereço paraíso, filho, eu escolhi, não se esqueça disso.